Caros alunos, dando início à Rádio Web Módulo 2, o nosso assunto será sobre a nutrição funcional e poderá verificar na página 3 de sua apostila. A nutrição funcional tem como principal objetivo restabelecer o organismo pelo equilíbrio dos nutrientes, através do estudo da individualidade bioquímica de cada pessoa. Ou seja, permite com que a nutricionista possa prescrever uma dieta mais personalizada, com a inclusão de alimentos que irão promover o bom funcionamento do organismo, corrigindo falhas que possam estar atrapalhando a prevenção de doenças. Para isso, precisamos conhecer o nosso paciente profundamente, através de uma anamnese completa, desde o nascimento até os dias de hoje. A nutrição funcional não se preocupa em contar calorias, e sim com que o paciente esteja ingerindo alimentos de qualidade, buscando promover uma harmonia no funcionamento do organismo, com a ingestão de alimentos considerados protetores, como os antioxidantes, que têm a função de promover o funcionamento adequado do nosso organismo e a recuperação e ou a manutenção das funções vitais. No caso dos alimentos funcionais industrializados, é preciso ficar atento e procurar saber se o produto em questão teve sua eficácia avaliada em pesquisas sérias. E para que eles produzam resultados eficazes, é importante seguir as instruções dos rótulos, utilizando-os da forma recomendada pelo fabricante. Além disso, é preciso ter em mente um detalhe fundamental para o funcionamento eficaz dos alimentos funcionais. Eles só funcionam quando combinados com uma dieta equilibrada e balanceada. Não adianta utilizar um alimento para controlar o colesterol. Por exemplo, se ela não for combinada com uma dieta pobre em gordura saturada e colesterol. Conheça os principais compostos funcionais investigados pela ciência. Para que serve e em quais alimentos são encontrados? Isoflavonas, soja e derivados, proteínas de soja, ácidos graxos ômega 3, peixes marinhos como sardinha, salmão, atum, anchova, ácido A linolênico, óleos de linhaça, colza, soja, nozes e amêndoas, catequinas, chá verde, cerejas, amoras, framboesas, mirtilo, uva roxa, vinho tinto, licopeno, tomate derivados, goiaba vermelha, pimentão vermelho, melancia, luteína e zeaxantina, folhas verdes e pequi e milho, indóis e isotiosonatos, couve-flor, repolho, brócolis, couve de Bruxelas, rabanetes, mostarda, flavonoides, soja, frutas cítricas, tomate, pimentão, alcachofra, cereja, fibras solúveis e insolúveis, cereais integrais como aveia, centeio, cevada, farelo de trigo, etc. Leguminosas como soja, feijão, ervilha, etc. Hortaliças com talos e frutas com casca. Prebióticos. Fruto oligosacarídeos. Inulina. Extraído de vegetais como raiz de chicória e batata e acon. Sulfetos. Alílicos. Alho e cebola, lignanas, linhaça, noz moscada, tanino, maçã, sorgo, manjericão, manjerona, sálvia, uva, caju, soja, estanóis e esteróis vegetais, extraídos de óleos vegetais como soja e de madeira, probióticos, bifidobactérias e lactobacilos, leites fermentados, iogurtes e outros produtos lácteos fermentados. Na página 8 de sua apostila, também poderá verificar princípios de nutrição funcional dividido em 5 princípios básicos. Individualidade bioquímica, tratamento centrado no paciente, equilíbrio nutricional e biodisponibilidade de nutrientes, interrelações com fatores fisiológicos, saúde como vitalidade positiva. Agora na página 9 de sua apostila, podemos verificar sobre nutrição funcional versus nutrição tradicional. A nutrição tradicional se preocupa geralmente com a saúde coletiva, buscando o estabelecimento de recomendações, as quais, se seguidas por um grupo de indivíduos, melhorarão o estado de saúde deste grupo como um todo. O modelo de conhecimento adotado geralmente é fragmentado, cartesiano, e fraciona o ser humano desconsiderando a inseparabilidade entre as partes e a totalidade do ser. A nutrição funcional, por sua vez, considera a individualidade bioquímica do paciente e, desta forma, as suas necessidades particulares. A nutrição funcional considera a interação entre todos os sistemas do corpo, incluindo as relações que existem entre o funcionamento físico e aspectos emocionais. A melhor nutrição para emagrecer. Ambas as nutrições são capazes de ajudar na perda e no controle do peso, cada um do seu modo, enquanto a nutrição tradicional utilizará de uma receita única, que é a reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos. A nutrição funcional partirá para o estudo minucioso das características fisiológicas, bioquímicas, psíquicas, genéticas, sociais e até econômicas para prescrever a dieta funcional de cada paciente. Método cartesiano. O nutricionista tradicional trata da saúde coletiva através de recomendações de dietas para cada tipo de problema: diabetes, colesterol alto, triglicerídeos, obesidade, entre outros. Geralmente, elas se baseiam na contagem de calorias e na reeducação alimentar, já que todos esses distúrbios estão relacionados ao aumento do peso e ao excesso de alimentação. Assim, inclui alimentos saudáveis no cardápio e atividades físicas para ocasionar a perda de peso e o ganho de massa magra, o que também acarretará em uma vida mais saudável e livre de doenças. Tratamento holístico. A nutrição funcional acredita que existe uma relação entre vários aspectos do ser humano: físico, emocional, bioquímico e genético. Dessa forma, são realizados exames minuciosos e multidisciplinares para conhecer a predisposição a determinadas doenças ou distúrbios ou a raiz do aparecimento deles, caso já tenham se manifestado. Assim, é possível preveni-los ou até mesmo revertê-los, como é o caso do diabetes e da hipertensão. O princípio desse tratamento é a eficiência com que um componente da dieta pode ser utilizado sistematicamente pelas vias metabólicas normais. Com isso, a biodisponibilidade responde à interação entre a dieta, o nutriente e o indivíduo que, fisiologicamente, é capaz de influenciar o bom funcionamento orgânico. Agora, nossa próxima abordagem será sobre as bases fisiopatológicas da nutrição funcional e poderá verificar na página 12 de sua apostila. Estresse oxidativo. Atualmente, existe um grande interesse no estudo dos antioxidantes devido, principalmente, às descobertas sobre o efeito dos radicais livres no organismo. A oxidação é parte fundamental da vida aeróbica e do nosso metabolismo. E assim, os radicais livres são produzidos naturalmente ou por alguma disfunção biológica. O excesso de radicais livres no organismo é combatido por antioxidantes produzidos pelo corpo ou absorvidos da dieta. Antioxidante é qualquer substância que, quando presente em baixa concentração comparada à do substrato oxidável, regenera o substrato ou previne significativamente a oxidação do mesmo. Os antioxidantes são moléculas presentes nas células que doam um elétron aos radicais livres, impedindo a desestabilização da célula. Cada célula que utiliza enzimas e oxigênio para executar funções é exposta a reações de radicais livres de oxigênio que têm o potencial de causar sérios danos à célula e ao organismo de modo geral. Um desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes é a base causadora do estresse oxidativo. A ingestão de alimentos que contêm um caráter antioxidante pode ser a solução para o problema. Exemplos de alimentação antioxidante: alimentos ricos em vitamina A e C, frutas cítricas e beta-caroteno, cenoura, beterraba. Na página 15 de sua apostila, poderá verificar sobre a fisiopatologia das doenças cardiovasculares. A fisiopatologia é um campo da medicina que se dedica ao estudo dos mecanismos pelos quais se originam as mais variadas doenças. Isso permite explicar por que ocorrem seus sintomas e as diversas manifestações. A fisiopatologia é de grande importância para o exercício da medicina, pois permite a compreensão dos mecanismos que originam as doenças e a forma específica de tratamento. O desconhecimento desses mecanismos faz com que os sintomas sejam tratados de forma empírica, limitando-se apenas ao controle dos sintomas sem fazer nada pela causa de sua origem. Hipertensão arterial. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-se frequentemente a alterações funcionais e ou estruturais dos órgãos-alvo, coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio é definido como um foco de necrose resultante de baixa perfusão tecidual, com sinais e sintomas consequentes da morte celular cardíaca. A concepção tradicional é de que a maioria dos casos de infarto agudo do miocárdio resulta de doenças aterosclerótica coronariana, doença arterial coronariana. A doença arterial coronariana é caracterizada por anomalias funcionais e estruturais das artérias coronárias, resultando em diminuição da oferta de oxigênio para o miocárdio. Em aproximadamente 90% dos casos, a obstrução arterial é causada pela placa aterosclerótica. Insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa de caráter sistêmico, definida como disfunção cardíaca, que ocasiona inadequado suprimento sanguíneo para atender necessidades metabólicas tissulares ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Alimentar-se da forma correta quer dizer reduzir as garfadas em gordura animal e açúcares. Uma em cada 5 pessoas no mundo tem um colesterol alterado. Como os males cardiovasculares estão diretamente relacionados ao colesterol elevado, o jeito é abrir bem os olhos para essa gordura. O fígado produz cerca de 70% do colesterol do organismo e cerca de 1/3 do que circula no sangue vem da dieta. Os componentes nutricionais com maior influência no perfil lipídico de indivíduos saudáveis são a ingestão de gordura total, a composição de ácidos graxos da dieta, o colesterol, a fonte de proteínas animal, vegetal, fibras e compostos fitoquímicos. Quanto menor o consumo de colesterol ingerido, menor o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Agora na página 20 poderá verificar sobre a obesidade e inflamação. A obesidade foi inicialmente reconhecida como uma condição de inflamação crônica de baixo grau no começo da década de 1990, quando se constatou o aumento da expressão do gene que codifica para a citocina pró-inflamatória, denominada fator de necrose tumoral alfa, no tecido adiposo, e a redução da sensibilidade à insulina em roedores submetidos a um protocolo de obesidade induzida pela dieta. A obesidade, principalmente adiposidade visceral, está associada com uma inflamação crônica sistêmica de baixo grau, indicada pelo aumento dos marcadores inflamatórios. Indivíduos obesos apresentam níveis elevados desses marcadores quando comparados com indivíduos magros. Assim, o controle do processo inflamatório parece ser fundamental para a melhora da qualidade de vida de indivíduos obesos. Nesse contexto, a nutrição clínica funcional tem um papel fundamental na prevenção da síndrome metabólica, já que pode agir diretamente nos indicadores inflamatórios encontrados em pacientes obesos, melhorando principalmente os estados inflamatórios associados com alergias alimentares. Ainda nesse contexto, na página 22, veremos sobre a disbiose intestinal. A disbiose intestinal é um desequilíbrio da flora bacteriana intestinal que reduz a capacidade de absorção dos nutrientes e causa carência de vitaminas. Este desequilíbrio é causado pela diminuição do número de bactérias boas do intestino e aumento das bactérias capazes de causar doença. Os principais sintomas da disbiose intestinal são náuseas, gases e arrotos, queda de cabelo, unhas fracas, distensão abdominal, períodos alternados de diarreia e prisão de ventre, fezes mal formadas, dores de cabeça, cansaço, candidíase de repetição. Para tratar a disbiose, é necessário ser acompanhado por um nutricionista, porque o tratamento consiste em restabelecer a flora bacteriana com uma alimentação adequada. A pessoa deve consumir alimentos ricos em fibras e probióticos que estimulam o crescimento das bactérias boas do intestino, ajudando a estabelecer a absorção de nutrientes e vitaminas. A prevenção da disbiose se dá por meio da adoção de práticas simples, como evitar a automedicação e consumo exacerbado de fármacos, evitar bebidas alcoólicas em excesso, bem como o tabagismo, adotar uma alimentação adequada e balanceada, elevar o consumo de fibras 25 gramas ao dia, beber pelo menos 2 litros de água por dia. Agora, na página 25 de sua apostila, poderá verificar sobre a fisiopatologia do câncer. O crescimento celular normal é controlado através do equilíbrio entre fatores estimulantes e fatores inibidores. Quando esse equilíbrio é rompido, inicia-se então um processo de proliferação celular desordenado e surgem células com propensão ao crescimento e divisão anômalos, insensíveis aos mecanismos reguladores normais, que levam ao surgimento de neoplasias. As propriedades cinéticas das células cancerosas são a perda do controle de proliferação e perda do ponto de controle de restrição. Apresentam taxas glicolise anaeróbia mais alta, o que torna a célula menos dependente de oxigênio e com capacidade de se proliferar mesmo em ambientes com nutrição abaixo do ideal. Alta densidade celular com concentrações reduzidas de hormônios de crescimento. Também possuem outras características como imortalidade, redução da inibição da divisão celular por contato, perda da capacidade de diferenciação, propriedades bioquímicas alteradas, perda da coesão e da aderência entre as células, instabilidade cromossomial, capacidade de formar metástase, heterogeneidade. A alimentação e a nutrição inadequada são classificadas como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida. São responsáveis por até 20% dos casos de câncer nos países em desenvolvimento, como o Brasil, e por aproximadamente 35% das mortes pela doença. Uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, e pobre em alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para consumo ou prontos para aquecer, e bebidas açucaradas, podem prevenir de 3 a 4 milhões de casos novos de câncer a cada ano no mundo. Em sua apostila, a partir da página 29, poderá ainda verificar sobre os 5 fatos sobre a relação entre a alimentação e câncer. Agora, na página 31 de sua apostila, o próximo tema a ser estudado será sobre os principais compostos funcionais em alimentos. São alimentos ou ingredientes que produzem efeitos benéficos à saúde, além de suas funções nutricionais básicas. Os alimentos funcionais caracterizam-se por oferecer vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo inerente à sua composição química, podendo desempenhar um papel potencialmente benéfico na redução do risco de doenças crônicas degenerativas, como câncer e diabetes, entre outras. Classificação dos alimentos funcionais. Os alimentos funcionais são classificados da seguinte maneira: alimentos geneticamente modificados em algum nutriente para desempenhar alguma função fisiológica específica, com benefícios sobre a saúde. Matéria-prima de origem vegetal. Alimentos processados sem adição de ingredientes. Alimentos processados com ingredientes adicionados, produtos como fortificados ou enriquecidos e não como funcional. Ainda nesse contexto, veremos sobre os polifenóis e poderá acompanhar em sua apostila a partir da página 32. O termo polifenóis ou compostos fenólicos refere-se a um amplo e numeroso grupo de moléculas encontradas em hortaliças, frutas, cereais, chás, café, cacau, vinho, suco de frutas e soja. Nas plantas, eles exercem função de fotoproteção, defesa contra micro-organismos e insetos, além de serem responsáveis pela pigmentação e por algumas características organolépticas dos alimentos. É importante enfatizar que os polifenóis mais comuns na dieta humana não são os mais ativos biologicamente. Isso ocorre por razões como baixa atividade, absorção intestinal reduzida ou rápida metabolização e excreção. Em adição, os metabólitos que são encontrados no sangue em órgãos-alvo ou como resultado da atividade digestiva e hepática podem diferir das formas nativas das substâncias com relação à atividade biológica. Glicosinolatos. Glicosinolatos constituem um grupo de compostos biologicamente inativos que devem ser hidrolisados para exercer atividade biológica, tanto nas plantas quanto nos seres humanos. Esse grupo de compostos bioativos é encontrado principalmente em hortaliças como a couve, o repolho, o brócolis, a couve-flor e a couve de Bruxelas, chamadas de hortaliças brássicas. O entendimento dos fatores de conteúdo e liberação dos fitoquímicos da matriz alimentar e do grau de absorção é crucial para determinar os seus mecanismos de ação e o seu papel na manutenção da saúde. Poucos dados são disponíveis sobre a liberação, absorção, o metabolismo e a excreção de glicosinolatos e seus produtos de hidrólise em humanos. Carotenoides. Há alguns anos, o interesse em carotenoides era resumido àqueles que possuem atividade pró- e pré-vitamínica A. Atualmente, o enfoque também é direcionado para as outras atividades biológicas que os carotenoides podem exercer. Existem aproximadamente 600 carotenoides na natureza. Entretanto, apenas de 30 a 40 estão presentes na dieta. E 13 compostos e 8 metabólitos são encontrados em tecidos humanos, variando de acordo com as dietas individuais. Contudo, o plasma apresenta apenas 1% dos carotenoides do corpo. Em sua maioria, eles encontram-se armazenados em outros órgãos e tecidos. Isoflavonas. As isoflavonas são polifenóis que fazem parte do grupo dos flavonoides. A soja e seus derivados apresentam teores variáveis de isoflavonas, compostos bioativos, com diversas atividades biológicas, as quais parecem estar relacionadas com as suas formas. Os derivados proteicos da soja, como farinhas desengorduradas, isolados, concentrados e texturizados proteicos, são amplamente utilizados na indústria alimentícia em decorrência de suas propriedades funcionais. Ácidos graxos ômega 3. Os primeiros estudos epidemiológicos referentes aos efeitos dos ácidos graxos sobre a saúde datam da década de 1970, quando um grupo de pesquisadores comparou a incidência de morte repentina por doença cardiovascular em dinamarqueses, como a verificada entre esquimós da Groenlândia. A taxa de óbitos entre os esquimós revelou-se bem mais baixa. A dieta oriental, ao contrário da ocidental, é marcada por um alto consumo de pescados, o que parece conferir à população uma melhor qualidade de vida, visto que tem menos complicações inflamatórias e imunológicas. Por outro lado, a população que vive no Ocidente, incluindo os brasileiros, tem uma ingestão muito baixa de peixes e frutos do mar. Outro fato característico da dieta do brasileiro é que o consumo de óleo de soja tem crescido exageradamente, o que demonstra não só um baixo consumo de ômega 3, mas também uma elevada ingestão de ômega 6. Fibras solúveis e insolúveis. Por definição, fibras são polissacarídeos e lignina de plantas resistentes à hidrolise das enzimas digestivas de humanos. Diferentemente dos açúcares e amidos, que se constituem de monossacarídeos conectados por ligações do tipo alfa, reconhecidas pelas enzimas digestivas humanas. As fibras possuem ligações do tipo beta e no processo digestivo acabam sendo parcialmente fermentadas no cólon intestinal. As fibras solúveis retardam o esvaziamento gástrico, parecendo aumentar a saciedade e até reduzir a ingestão total de alimentos na refeição. No intestino delgado, as fibras aumentam a velocidade do trânsito nas porções proximais e diminuem nas porções distais. E ainda, podem fixar substâncias como a glicose solúveis e o colesterol solúveis e insolúveis. Alil sulfetos. Estudos epidemiológicos têm mostrado que populações com o hábito de consumo de grandes quantidades de alho e outros vegetais da família Allium apresentam baixa incidência de câncer, principalmente da região gástrica. Vários mecanismos foram propostos para explicar os efeitos protetores do alho e da cebola, incluindo a inibição da mutagênese, modulação da atividade de enzimas, atividade antioxidante, estimulação da atividade da glutationa peroxidase e inibição da proliferação e do crescimento do tumor. Lignanas. A semente de linhaça é rica em precursores de lignana, 75-800 vezes mais do que outros alimentos vegetais e tem sido investigada devido ao possível efeito protetor contra o câncer. A lignana é produto da transformação da lignina em compostos fenólicos, que são metabolizados no intestino humano pelas bactérias intestinais, formando o enteródio e a enterolactona, os quais apresentam estruturas semelhantes aos estrogenos. São encontrados também em cereais, frutas e vegetais. Esses compostos possuem ação antiestrogênica e, ao mesmo tempo, fraca ação estrogênica, sendo muito semelhante às isoflavonas da soja em termos de suas propriedades biológicas, como ação antimitótica, antifúngica, antioxidante e anticarcinogeno. É ainda um potente inibidor de atividade plaquetária e mediador das reações inflamatórias. Probióticos. Probióticos podem ser definidos como sendo micro-organismos vivos que, ser administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Eles compreendem apenas um pequeno percentual da nossa microbiota, entre 1 a 13%. Os probióticos mais utilizados são estirpes de bactérias produtoras de ácido láctico, lactobacilos, que são bactérias anaeróbias facultativas e gram-positivas e normalmente são predominantes no intestino delgado. Produzem substâncias antimicrobianas que agem sobre uma vasta gama de micro-organismos patogênicos, por tornarem o ambiente desfavorável ao seu crescimento e desenvolvimento. Previnem a adesão de patogenos por meio da competição por sítios receptores. Contribuem para a promoção da tolerância oral, mecanismo pelo qual nosso organismo passa a não reagir a determinados antígenos. Na página 46, poderá verificar sobre a alimentação funcional e nutracêuticos. Alimentos funcionais são todos aqueles alimentos que tenham aparência similar a um alimento convencional, sejam consumidos como parte integrante de uma dieta normal e além da sua função nutricional básica. Tenham sido demonstrados que apresentam propriedades fisiológicas benéficas e ou reduzem o risco de contrair doenças crônicas. Denomina-se alimento funcional aos alimentos para o uso específico na saúde. Entre alguns exemplos de alimentos funcionais, destacam-se os alimentos que contenham determinados minerais, vitaminas, ácidos graxos ou fibras alimentícias. Todos estes tipos de alimentos funcionais, e nos últimos anos cada vez com maior intensidade, são acompanhados de alegações referentes à saúde, como, por exemplo, redução do colesterol ou redução do risco de contrair câncer. O termo nutracêuticos, por sua vez, refere-se a compostos bioativos naturais caracterizados por propriedades de promoção à saúde e prevenção de doenças. O escopo dos nutracêuticos é substancialmente diferente daquele dos alimentos funcionais. Embora a prevenção e o tratamento de doenças estejam relacionados aos nutracêuticos, somente a redução de doenças, e não sua prevenção, está relacionada aos alimentos funcionais. Dentre os alimentos funcionais, podemos encontrar o termo nutracêutico, que define uma ampla variedade de alimentos e componentes alimentícios com apelos médico ou de saúde. Sua ação varia do suprimento de minerais e vitaminas essenciais até a proteção contra várias doenças infecciosas. Tais produtos podem abranger nutrientes isolados, suplementos dietéticos e dietas para alimentos geneticamente planejados, alimentos funcionais, produtos herbais e alimentos processados, tais como cereais, sopas e bebidas. Agora, a nossa próxima abordagem será sobre os radicais livres e poderá verificar na página 50 de sua apostila. Os radicais livres são definidos como qualquer molécula capaz de permanecer com um ou mais elétrons desemparelhados dentro de sua última camada eletrônica, sendo assim altamente instáveis e reativos. Eles são formados a partir de reações químicas de oxirredução. A molécula que sofre oxidação perde elétron para a molécula que sofre redução, a qual ganha elétrons. Tanto o ganho como a perda de elétrons pode gerar uma situação de desemparelhamento dos elétrons de uma molécula, tornando-a a um radical livre. Radicais livres são moléculas instáveis e que apresentam um elétron que tende a se associar de maneira rápida a outras moléculas de carga positiva com as quais pode reagir ou oxidar. No nosso organismo, os radicais livres são produzidos pelas células durante o processo de queima do oxigênio, utilizado para converter os nutrientes dos alimentos absorvidos em energia. Os radicais livres podem danificar células sadias do nosso corpo. Entretanto, nosso organismo possui enzimas protetoras que reparam 99% dos danos causados pela oxidação, ou seja, nosso organismo consegue controlar o nível desses radicais produzidos através do nosso metabolismo. Os processos metabólicos não são a única fonte de radicais livres. Fatores externos podem contribuir para o aumento da formação dessas moléculas. Entre esses fatores estão poluição ambiental, raios X e radiação ultravioleta, cigarro, álcool, resíduos de pesticidas, substâncias presentes em alimentos e bebidas, aditivos químicos, hormônios, entre outros. Estresse, consumo excessivo de gorduras saturadas, frituras, etc. Em níveis considerados normais ou radicais livres, não são prejudiciais à saúde. Em excesso, essas moléculas podem ser tóxicas ao nosso organismo. Os radicais livres podem contribuir para o surgimento de alguns problemas de saúde, como o enfraquecimento do sistema imunológico e o envelhecimento, bem como de distúrbios mais sérios, como artrite, arteriosclerose, catarata, entre outros. Evitando que os radicais livres acumulem em nosso organismo, os antioxidantes são moléculas com carga positiva que se combinam com os radicais livres, tornando-os inofensivos. Uma alimentação rica em vegetais é a melhor opção para se proteger contra os radicais livres, diminuindo assim o risco de várias doenças e evitando o envelhecimento precoce. Para inibir os níveis de radicais livres no organismo, existem os sistemas de defesa antioxidante. Dessa forma, a quantidade de agentes oxidantes e antioxidantes devem estar sempre em equilíbrio. O desequilíbrio nesse balanço caracteriza a situação de estresse oxidativo. Algumas substâncias antioxidantes, existe uma série de substâncias antioxidantes, mas as principais são: vitamina C, frutas cítricas e vegetais, verdes escuros, laranja, limão, acerola, morango, brócolis, tomate, entre outros. Vitamina E, presente principalmente no germe de trigo, mas também no óleo de soja, arroz, nozes, vegetais folhosos e legumes. Vitamina A, cenoura, abóbora, brócolis, melão, etc. Zinco, carnes, peixes, aves e leite. Selênio, fígado, ave, etc. Licopeno, tomate, etc. Em sua apostila também poderá verificar a classificação dos radicais livres dividida em radicais livres endógenos, radicais livres exógenos, poluição, radiação, dieta rica em gordura, consumo de tabaco, consumo de álcool e atividade física intensa. Agora na página 57, estudaremos sobre prevenindo o envelhecimento. Fatores comportamentais são responsáveis pela maior parte do desgaste do corpo. São eles que, na maioria das vezes, levam à degeneração precoce das células e à perda funcional dos órgãos. O consumo de cigarro e álcool, poluição ambiental, sedentarismo, estresse exagerado e o sol em excesso são os principais inimigos da juventude. A dieta também é um fator fundamental. O padrão ocidental de alimentação consiste em uma dieta rica em carboidratos refinados e alimentos processados. Além disso, há um baixo consumo de frutas, verduras, hortaliças e fibras. Alimentos estes vitais para o anti-envelhecimento. A dieta ocidental sobrecarrega o corpo, prejudicando-o através do aumento dos radicais livres. Tipos de envelhecimento: biológico, ambiental. A partir da página 58, poderá verificar ainda dicas para evitar o envelhecimento precoce. Na página 61, poderá ver os alimentos que causam envelhecimento precoce. E a partir da página 62, ver os 40 melhores alimentos para prevenir o envelhecimento. Agora, nossa próxima abordagem será sobre a nutrição funcional e estética. E poderá verificar na página 77 de sua apostila. Neste ramo, reconhecem-se os benefícios do consumo de alimentos funcionais e nutracêuticos. Atuando sobretudo como antioxidantes, estes compostos combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento da pele e podem ter ação fotoprotetora, prevenindo não somente o envelhecimento prematuro, como também o risco de câncer de pele. No que se refere à beleza e saúde da pele, os compostos funcionais com papel mais importante são os flavonoides e carotenoides. As vitaminas antioxidantes provenientes da dieta também desempenham um papel fundamental para garantir a beleza da pele e sua proteção contra o envelhecimento precoce. Os carotenoides, como o beta-caroteno, apresentam, além de atividade antioxidante, outras características relevantes. Estes compostos acumulam-se no tecido hipodérmico, conferindo à pele uma tonalidade bronzeada. A luteína acumula-se na mácula lutea, protegendo os olhos contra o dano que poderia levar ao desenvolvimento de catarata ou degeneração macular. As vitaminas E e C também neutralizam os efeitos de envelhecimento. Como cofator enzimático, é necessária para a produção de fibras de colágeno e desempenha a função fundamental de regenerar a vitamina E da forma de radical tocoferil. A beleza da pele também pode ser otimizada por meio da diminuição da inflamação cutânea, sobretudo quando relacionada à acne. O consumo crônico de carboidratos de alto índice glicêmico pode causar hiperinsulinemia e resistência à insulina, que podem, por sua vez, iniciar uma cascata endócrina que afeta as glândulas sebáceas e a queratinização folicular. Os alimentos funcionais estão estreitamente relacionados com efeitos benéficos no organismo e na estética corporal. A terapia nutricional com os alimentos funcionais deve ser inserida diariamente na prática clínica estética, objetivando recuperação do equilíbrio orgânico, de acordo com as necessidades individuais, patologias existentes, interação, droga, nutrientes, hábitos alimentares, avaliação clínica e nutricional. Caros alunos, estudaremos agora sobre praticando a nutrição funcional e poderá acompanhar a partir da página 81 de sua apostila. A boa saúde depende do equilíbrio do corpo e seu desequilíbrio é o responsável pelas doenças. Um dos fatores mais importantes para a busca e manutenção desse equilíbrio são os alimentos que ingerimos. Seguindo esse pensamento, a nutrição funcional busca tratar as causas, não apenas os sintomas da doença. Anamnese nutricional. A anamnese nutricional funcional considera os vários sistemas do organismo. Porém, as perguntas são feitas de modo a relacionar as diferentes funções fisiológicas, considerando o indivíduo como um todo e não como um ser fragmentado. A anamnese funcional considera os processos de ingestão, digestão, absorção, transporte e excreção de nutrientes, muitas vezes esquecidos na anamnese tradicional, que leva em conta os nutrientes isoladamente e não o contexto de sua ação em conjunto. Na página 86, poderá ainda verificar a importância da anamnese nutricional. Além da avaliação do consumo alimentar, é de fundamental importância realizar um rastreamento metabólico detalhado, considerando os diferentes órgãos e sistemas. Deve-se perguntar ao indivíduo com que frequência ele sente sintomas como dores de cabeça, vertigem, tontura, insônia, tosse crônica, dores de garganta, aftas, línguas, gengivas ou lábios inchados, descoloridos. Perda de cabelo, feridas que coçam, erupções, pele seca, corrimento nasal, espirros, lacrimejamento e coceira nos olhos, dores no peito, palpitações, asma, bronquite, dificuldade para respirar, náuseas, vômitos, diarreia, prisão de ventre, ásia, flatulência, dor abdominal, dores articulares, artrose, fraqueza, cansaço, fadiga, letargia, apatia, hiperatividade, dificuldade para relaxar, memória ruim, confusão mental, concentração ruim, problemas de aprendizagem, mudanças de humor, ansiedade, medo, nervosismo, raiva, irritabilidade, agressividade, depressão, doenças frequentes, edema, problemas geniturinários, etc. Agora, na página 87, poderá acompanhar em sua apostila a elaboração de cardápio. O nutricionista é o profissional qualificado para a elaboração de cardápios funcionais individualizados. Como a nutrição funcional tem como princípios básicos a individualidade bioquímica e o foco no paciente e não na doença. Não existem dietas prontas, chamadas dietas de gaveta, que possam ser entregues para os pacientes indiscriminadamente. Além disso, todo cálculo dietético deve considerar as necessidades nutricionais, que são individuais. O processo de elaboração de um cardápio funcional será exemplificado a seguir, a partir da apresentação de um caso clínico fictício. O cardápio mostrará somente os alimentos incluídos, sem a descrição das quantidades, uma vez que as quantidades devem ser determinadas pelo nutricionista individualmente. Também poderá verificar em sua apostila um exemplo de um caso clínico e a elaboração do cardápio desse paciente. Bem, caros alunos, desta forma, nos concluímos a nossa rádio web do curso de Auxiliar de Nutrição Clínica e Funcional. Lembramos que deverá seguir as etapas que solicitamos posteriormente. Deve fazer a leitura completa de sua apostila, pois vimos apenas uma abordagem em alguns pontos.